Transamérica, Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Voltamos a apresentar Fronte, aqui na Transamérica. Fronte Transamérica até meio-dia em 104.5 e transamericafoz.com.br. Agradecendo aí a todos que estão na nossa sintonia nessa manhã. O pessoal aqui do Rotary Clube Arpia da Fronteira também sintonizando as ondas da Transamérica Foz. Muita gente participando aqui do WhatsApp perguntando sobre sorteios de ingressos para o Circo Tiani. Ó, a partir de segunda-feira, no programa Transmania, das 10 ao meio-dia, teremos aí novos sorteios de pares de ingressos. Então fique ligado nas redes sociais aqui da Transamérica Foz para saber como participar. Vamos agora com entrevista aqui nas ondas do Fronte. É hora de bater aquele papo. É hora de entrevista aqui no Fronte. E neste sábado recebemos aqui no nosso estúdio a visita dele, que é promotor de justiça aqui na cidade de Foz do Iguaçu, também diretor acadêmico da Unifoz, Luiz Francisco Barleta Marchiorato. Bom dia! Bom dia, tudo bem com você? Tranquilo? Satisfação recebê-lo aqui também, participando dessa entrevista, Jorge Pegoraro. Não lhe dou bom dia, porque antes já nos cumprimentamos, né? Nos cumprimentamos, Guilherme. Bom dia, Dr. Marchiorato. Um prazer, uma honra recebê-lo aqui no estúdio da Transamérica Foz. As portas da Transamérica sempre abertas ao seu trabalho profissional, que é reconhecido aqui em Foz do Iguaçu, e também para a Unifoz, uma instituição importante aqui da nossa região. Muito obrigado, Pegoraro. Fico muito orgulhoso de estar aqui com você, até porque nós temos um histórico comum na área ambiental aí, né? Você no IBAMA, eu no Ministério Público na área da promotoria ambiental. E quero agradecer ao Guilherme, também ao Márcio. O Márcio, né, que estão aqui presentes, e a todos os ouvintes da Transamérica. Inclusive, Guilherme, se me permite, eu gostaria até de recuperar um pouquinho isso, né? Porque nós lá. No ano de 2000, 2001, mais ou menos 2002, porque 2003 eu cheguei em Foz do Iguaçu definitivamente para assumir o Parque Nacional do Iguaçu. Mas antes eu trabalhava em Cascavel, né? E Cascavel cobria uma região grande do IBAMA, né? De fiscalização principalmente. E nós começamos a fazer um trabalho aqui junto com o Ministério Público Estadual, junto com a Itaipu Binacional, né? De recuperação daquelas áreas que estavam invadidas ao longo do Lago de Itaipu, né? As margens do Lago de Itaipu, a chamada área de preservação permanente, né? Aquela faixa marginal ali ao lago. E um trabalho de Foz do Iguaçu até lá em cima, Guaíra, Ilha Grande, Guaíra, até Guaíra, né? Até Guaíra. Então, um trabalho muito, muito importante e que deu resultados também, né? Era o CETIM. Era o CETIM, é uma comissão técnica, né? Ministério Público, Itaipu, IAP, IBAMA, muitos parceiros trabalharam ali, né, Dr. Marchiorato? E foi um trabalho, um exemplo que ficou aqui para a região, né? Ah, sem dúvida, foi um trabalho primoroso, o órgão já existia, né? Quando eu cheguei aqui em 1998 e comecei a trabalhar mais com você, acho que em torno de 1999 até 2002, né? E o CETIM era a comissão técnica minha, se envolvia o IBAMA, o IAP, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, né? E a Itaipu, né? Então a Itaipu tem um departamento ambiental fantástico, né? Tem e tinha, né? E, na época, a preocupação era abordar as concessões dadas ao longo dos anos, que eram já indevidas, né? Eram acessos, corredores de dessentação de animais grandes, né? Eram áreas, prainhas que estavam, assim, inadequadas, eram alguns espaços de clubes, né? Aí teve o famoso episódio do Icle, né? Teve, evidentemente, uma série de situações que nos levavam a, primeiro, ir no lugar, né? Nós fazíamos sempre várias viagens, né? Percorremos também, não sei se nós fomos juntos aí também de helicóptero para ver a... Sim, toda a faixa, né? Toda a faixa até Guaíra. Faixa. Paramos até em Exatamente. Lugares que só o helicóptero podia parar, né? E percorremos de barco, não sei se você foi junto conosco. Também, né? Também. Fomos até a metade do lago, entrando em todas as entranhas, assim, todas, para verificação. Foi uma fiscalização minuciosa, né? Até tem um episódio particular aqui, um dos proprietários, sócios proprietários da rádio é o Dr. Veraldo. um dos episódios foi ali em Santa Teresinha de Itaipu, aqui na Vila Vitorassi, né? Na Vila Vitorassi. Que foi licenciado o Porto de Areia ali também. Sim. Totalmente dentro das questões ambientais, né? O caso dele, eu sempre encontro, às vezes, num posto de gasolina, ele, doutor Macurato, ele fala assim, ele agradece, mas por que você agradece tanto? Não, porque eu resolvi cumprir a lei, né? E todos os outros não quiseram, foram brigar na justiça. E aí ele comenta até que esse modelo de você fazer a sucção da areia dentro da barca, passando pela área de protegida, com uma área mais reduzida, porque antes ele tinha uma área grande que ele colocava os depósitos de areia dentro da área protegida. Atravessava uma rua e colocava numa propriedade que era dele. Privado. E esse modelo de bomba que não existia, ele desenvolveu na época. E aí, em todas as futuras licitações aí no país, ele tinha essa tecnologia, as outras empresas não tinham. Então, beneficiava. Então, acho que quando ele me via uma assim... Uma correção, né? Aqui para o local, acabou via, beneficiando em outras... Guilherme, quando ele me via, de certo, ele me olhava assim, ó, aquele cidadão me ajudou a ganhar mais dinheiro. E é verdade. E conseguimos, né, como falamos, com apoio ali sensacional da Itaipu, né, binacional também, corrigir, né, muitas situações do lago. Hoje o senhor não atua mais na área de meio ambiente? Não, eu estou desde 2004 na área penal. Primeiro na segunda vara criminal, depois fiquei junto na primeira criminal, que sou titular, né? Então estou ali já uns 8 anos, mais ou menos, e atuo no combate a crimes específicos, mas são geralmente os mesmos, né? Tóxicos, o porte de arma, crimes de roubo, furto, e sou substituto do Tribunal do Júri, né? Então, toda vez que o titular, doutor Oswaldo Simeone, que é da 13ª, ele tira férias, aí eu assumo o júri, gosto de fazer o júri, eu digo que é um prazer participar no Tribunal do Júri, que é a vitrine do Poder Judiciário, e quando ele tira as férias dele, eu vou me divertir no júri, né? Porque o júri é um exercício, é um exercício de realidade, do direito emergente, assim, tem que ser feito na hora, né? Que nem aquela coisa, você chega em casa, não tem nada, tem que fazer a comida, né? Então, você pode estudar tudo, dizer que vai fazer o filé mignon, mas chega na casa você não tem o filé, não tem o mignon, não tem o sal, e aí você vai ter que fazer efetivamente o almoço do jeito que tiver nas condições que estão ocorrendo. Bom, eu sou apaixonado pelo meio ambiente, todo mundo já sabe disso, né? Estou trabalhando aí há 32 anos nessa área ambiental e devo fazer um registro aqui, Guilherme, que as primeiras, com certeza, aqui na região de Foz do Iguaçu, Cascavel, a região oeste do Paraná, os primeiros TACs, os primeiros termos de ajustamento e conduta foram feitos aqui em Foz do Iguaçu pelo Dr. Marchiorato, justamente nesse trabalho do CETIM, dessa Câmara Tec. Foi um trabalho inédito também, né? Então vale a pena também registrar isso, a importância de ter o Dr. Marchiorato aqui com aquela visão toda, né? Isso falando lá na década de 90, né? Que muita gente ainda não tinha se atinado, ainda não tinha despertado para a questão ambiental, né? E nós já estávamos aqui fazendo os termos de ajustamento de conduta lá no seu gabinete, lá mas no fórum. Mas a tua sensibilidade também era muito grande, né? Eu pego horário. Você realmente tinha uma... Sabe, Guilherme, você trabalhar com apoio do IBAMA, do IAP, com pessoas assim com entusiasmo, com sensibilidade para o problema, a gente até acabava nem falando, a gente pensava e o IAP, o IBAMA faziam o seu trabalho e fizeram muito bem. E houveram várias. Por exemplo, nós estávamos comentando antes de começar o programa, o Corredor da Biodiversidade, que foi um trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, que até está fazendo uma festa agora, né? Exato. Exatamente, está tendo a FESPOP, né? Nesse final de semana aqui em Santa Teresinha. É o próprio Cláudio, o mesmo prefeito. O mesmo prefeito que era anterior, né? Exatamente. E agora o corredor até que está ameaçado, né, sim, Dr. Marchiorato? Infelizmente. Porque houve uma presença agora recente do Movimento Sem Terra, né, na região, naquela fazenda ali, sim, na fazenda que iniciou os trabalhos ali do Corredor da Biodiversidade. E nós não sabemos, né, Guilherme, não sei se você até tem alguma notícia também sobre esse assunto aqui da nossa região que muito nos preocupa. Estamos acompanhando essa situação aí da Fazenda Santa Maria. Agora veja só como o rádio é muito bacana. Estamos com alguém na linha aqui neste momento e é justamente alguém que foi citado na entrevista aqui agora. Geraldo Barbeiro. Exatamente, Geraldo Barbeiro conosco aqui. Bom dia. Alô? Bom dia, consegue nos ouvir, Veraldo? Ótimo, tudo bem? O Marquiorato está aqui ouvindo também. Alguma mensagem, algum recado para ele, até por ter sido aqui mencionado no ar na conversa? Olha, eu tenho muito, muito, muito a agradecer ao Dr. Marquiorato, porque ao Jorge também do Ibama, porque quando eu comecei, eu fui o pioneiro a navegar no Lago de Itaipu, quando se formou o lago. E fui o pioneiro a trazer areia de boa qualidade, que até hoje, de Guaíra, para a construção civil de Foz do Iguaçu. Mas comecei errado, por falta de orientação e por ser jovem ainda na época, degradando o meio ambiente. E nós saímos em Guaíra, navegávamos pelo lago e descarregávamos na Vila Vitorácia. A gente fazia a descarga das barcaças minhas muito precariamente, que de 10 a 20% da areia que nós fazíamos de Guaíra, 17, 18 horas de viagem, essa areia retornava 10 a 15%, 20 que seja, está dentro do lago, porque a gente não tinha as caixas de decantação, a gente não tinha o sistema de prevenção de segurar a água e de segurar a areia e vir só água. E naquela época, o Dr. Marquiorato, com o Ibama, com o Itaipu, ele tinha um órgão aí, o CETIM, que foi montado por 4, 5 órgãos ambientais, e que ele resolveu botar ordem na casa, ou seja, continuar trabalhando legalmente, mas com o sistema de conter a parte de assoreamento do lago ou trabalhar certo que a gente faz hoje. E graças ao Dr. Marquiorato, na época, meu advogado, advogado das empresas, queria que a gente brigasse na justiça e não fizesse e não cumprisse as exigências estabelecidas pelo meio ambiente. E eu, novo, pouca experiência, e com dívida para pagar, e nós precisava trazer areia, porque a construção civil de Foz do Iguaçu estava em falta de areia. E essa areia ou vinha de caminhão ou de barcaça. E como era um lançamento novo, uma ideia nova, um sistema novo, e que eu fui o pioneiro, eu tinha muito interesse em a coisa desse certo, e graças a Deus, deu. Daí um dia eu fui no doutor Marquiorato, do Ministério Público, e falei, doutor, eu preciso me adequar. Ele falou, você quer trabalhar legalmente? Claro que eu quero. Então, vou lhe dar um prazo para o senhor cumprir todas as exigências, o senhor se adequar. E eu já tinha comprado uma área fora da área de preservação, fora da mata ciliar. Porque eu sabia que eu via assim, os comentários que mais hoje amanhã ia acontecer a lei do meio ambiente da preservação da mata ciliar daqui até Guaíra. Então, eu já tinha me precavido. E o doutor Marquiorato me orientou, me deu 9 meses de prazo para mim me adequar e deixou eu trabalhando no Porto Velho. Isso me ajudou muito porque eu consegui pagar as contas e cumprir com minhas obrigações. Muito bem. Ele falou bem assim, olha, Mel, tu tem 9 meses para se adequar e fazer o Porto Novo. Se caso não der nos 9 meses, você um pouco antes, tu retorna aqui ao Ministério Público, vamos fazer um novo documento, você vai assinar, e vamos alegar que por falta de dinheiro, como você está se queixando, ou por muita chuva, atrapalhou as obras. Combinado, combinado. Ele levantou a multa que eu tinha do Ibama, que é de 50 mil reais ao dia, se eu continuasse trabalhando, deixou trabalhando, mandou o Ibama deslacrar o porto, que o porto foi lacrado, e quando deu 8 meses e 10 dias, eu fui até o Ministério Público, quando ele me viu, ele falou assim, mas eu não acredito que esse rapaz veio aqui pedir prazo. Eu falei, não, doutor, eu vim aqui lhe convidar, que amanhã vai ser a primeira descarga no Porto Novo. Ele lembra de tudo. Primeira descarga na área autorizada, todas as caixas de condensação prontas, tudo bonito, eu quero que o senhor vá lá. Ele falou, eu posso levar a televisão, o jornal? Eu digo, fica à sua vontade. 10 horas, o doutor Marcorato chegou lá, nós largamos a primeira barcaça, já bombando do lago, 300 metros de distância. A primeira barcaça funcionou perfeitamente. O doutor Marcorato me deu um abraço e falou assim, olha, parabéns. Eu duvidava que ia dar certo, mas você disse que ia dar e deu. Que agora para frente os outros portos vão se adequar ao teu sistema. Eu tenho muito orgulho do que eu fiz, que hoje qualquer porto no Brasil, porto novo de areia, de extração de areia, descarga de areia, várias gente vem aqui ver o meu sistema para copiar o que eu fiz e fazer igual para não ter problema com o meio ambiente. O pessoal de Guaíra, que inclusive eu tenho sociedade lá, não escutaram eu, não fizeram, estão até hoje se incomodando, gastando com advogado, então, fora do sistema da higiene do meio ambiente, nunca vão trabalhar com a tranquilidade que eu trabalho hoje. Então, quero demais agradecer ao doutor Marcorato pelo apoio, a força, a orientação, ao Jorge, o Jorge Pegorari, que hoje é meu sócio nessa rádio, Transamérica, e com a certeza de que o doutor Marcorato precisar da minha empresa, hoje que administra meus filhos, mas eles sabem muito bem o quanto esse homem foi importante para mim quando comecei a vida nesse ramo de mineração. Muito obrigado e um bom final de semana para todos vocês aí. E aqui, portanto, a participação, né, Veraldo Barbeiro, empresário, falando aqui a respeito desta situação, e é bacana, né, quando a gente tem um reconhecimento. Olha, eu, né, acho essa manifestação do Veraldo, assim, emocionante. Ele deve estar me ouvindo, mas não podemos interagir direto, mas ele sempre repetiu dessa maneira nas poucas vezes que me encontrei com ele. E quero dizer para você, Beraldo, que é bom ouvir isso. O Ministério Público, a experiência da vida do promotor de justiça é ouvir esses preitos de gratidão que emocionam a gente. Eu tenho ouvido, não são muitos, né, porque é um ditado aí que eu sempre repito, que ingratidão é prato diário e gratidão é iguaria rara, né? Mas você sempre percebeu que isso era um desafio e você tem uma personalidade de desafio, né? Você que conhece mais o Beraldo aí, até pelo vínculo comercial, mas o Beraldo pegou o desafio e foi lá, ele foi pedir prazo, vem o empresário pedir prazo, né? Mais prazo. Mas não, ele chegou lá e disse, não, terminei. Cumpriu antes do prazo. E quer dizer, esse orgulho do empresário, esse do empreendimento, de cumprir a sua obrigação ambiental, ao mesmo tempo fazer o seu empreendimento econômico crescer, gerando empregos, impostos, né? É essa visão que eu tenho com relação ao meio ambiente. Não pode ser unilateralista, né? Nós não podemos ficar só com um monte de florestas, mas não ter a utilização econômica desses recursos naturais, né? Então, eu fico muito feliz, porque o Beraldo depois me contou que em várias licitações que ele participou no Brasil todo, porque é uma empresa grande, ele tinha um diferencial tecnológico que ele mesmo desenvolveu. E é isso que nós precisamos no Brasil, né? Crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico, respeito à natureza. Respeito, né, ao meio ambiente. Exatamente. Né, doutor Marcorato? E é importante essa fala do Veraldo, né? Porque ele sempre comenta isso comigo, o trabalho do Ibama, comenta do doutor Marcorato, e aqui ele teve essa oportunidade, né, de fazer essa sua gratidão, esse seu comentário com respeito a essa situação. E eu vou dizer, doutor Marcorato, que não estava nada combinado aqui, não, viu? O Veraldo está lá escutando a rádio. Quem conhece ele é espontâneo. Sabe da espontaneidade e ele está sempre antenado, realmente. Né? Um abraço, Veraldo. Obrigado aí, viu? E eu vou dizer para o Veraldo que lá Guaíra não foi feito isso, Veraldo. Porque nós estivemos lá também conversando com eles, mas como o senhor mesmo falou, não tinha lá um Marcorato lá para poder fazer um termo de ajustamento de conduta, e a coisa acabou acontecendo de outro jeito, né, Guilherme? Pois é, e vamos falar também da Unifós, né, que é atualmente uma das principais atividades aqui do Dr. Marquionato. Como é que está atualmente a situação da universidade, inclusive agora, já preparando-se para a nova turma, novo processo de admissão? É, sim, agora vamos dia 28 ter o vestibular. A Unifós, ela é uma instituição bastante antiga, tem mais de 25 anos, tem dois cursos superiores, que, no sentido de melhor qualidade, o direito e a administração, e o direito extremamente reconhecido pelos resultados na OAB, pela qualidade dos nossos professores, pelos egressos que saem da instituição e são aprovados nos concursos públicos, né, juízes federais, procuradores, promotores, advogados, que forma a maioria dos advogados aqui na comarca são advogados da Unifós. E é interessante notar que nós fizemos um levantamento, Guilherme, 33% a 35% dos advogados inscritos na OAB são da Unifós. Então, cada três advogados, um advogado é um índice muito bom. Então, agora com os exames da OAB, que são extremamente seletivos, né? Então, o vestibular, Pegoraro, é o seguinte, ele é gratuito, vai ser no sábado, dia 28, à tarde, 13 horas. O que a gente pede para o participante é que faça a sua inscrição mediante o site da Unifós ou também pelo telefone, para ligar a inscrição, né? E também tem a questão de, no dia, levar, né, uma lata de leite em pó, porque nós fazemos uma entrega para uma entidade, né, que todo ano recebe essa doação, e é uma forma de fazer uma compensação, né, agradecer, principalmente a Deus, a bondade, nós temos saúde, nós podemos estar trabalhando, né, e vivermos aí em comunidade com tanta gente boa nessa cidade. Então, o vestibular está aí, é importante dizer que as provas são normais, português, matemática, nós temos também o vestibular agendado, eu não posso. Por exemplo, hoje mesmo conversei com alguns adventistas, né? Então os adventistas não podem participar no sábado, né, por questão religiosa. Então eles podem fazer ou em grupo ou separadamente o vestibular agendado. Na segunda-feira, no dia que eles marcarem conosco. Então, uma facilidade a mais. Então, para nós é uma satisfação, como diretor acadêmico, dizer que nós temos o melhor corpo de professores em direito e administração. A administração é comandada lá pelo professor Ederson, a professora Beth, né? O Ederson Dalpiaz, né? Sim. E quero lembrar que nós precisamos sempre nos qualificar. Eu digo que nós estamos numa época, Pegoraro, que quando a pessoa chega aos 40 ou 50 anos, imagina que já deve se aposentar, deve, digamos, parar com as atividades, o levantamento das contas, e é o contrário. Né? Talvez nós estamos na melhor época das nossas vidas, né? Como nós tivéssemos, a vida está começando agora. A experiência de vida. Exatamente. Né? E muita gente não pôde estudar antes porque teve que ajudar os seus filhos a estudarem, porque era caro estudar. Hoje nós temos o sistema do FIES, a Unifós também tem uma política de descontos bastante razoável também, questão para alunos específicos, nós fornecemos bolsas também. É fundamental o seguinte, a instituição, ela tem um propósito, é uma empresa privada, naturalmente, mas ela não pode deixar de ver, né, a educação é uma coisa, nós somos uma entidade delegada, atividade delegada do Poder Público Federal, mas a educação é uma matéria de sonhos, né, nós transformamos as pessoas, e ela leva aquele certificado da Unifós para a vida toda. É, a gente não pode estar desvinculado dele depois, né? E a ideia, e essa ideia nós cunhamos, né? A tal da família Unifós, né? Então hoje você está lá dentro e a família, aquele filho que depende do pai, que ele precisa das assistências, depois aquele filho casa, trabalha, mas ele continua nos vinculado. Então é importante dizer que essa integração é sempre presente, nós temos até uma página do Egressos da Unifós, e a gente gente faz esse feedback. Agora, quinta-feira que vem, eu vou trazer, junto à turma do primeiro ano, um juiz de direito, Alessandro Motter, que é juiz aqui, é filho de Foz do Iguaçu, foi aluno da Unifoz e agora retorna à Unifoz para falar para os alunos do primeiro período: olha, eu já sentei nesses bancos escolares. Que bacana, né? E agora parece que vocês também têm novidades com relação a parcerias, né? Parcerias de outros cursos, outras instituições, sim, também, sim, né? Sim, é verdade, é verdade. Foi bom lembrado. Nós estamos fazendo uma parceria para mestrado em Portugal com a Universidade Portucalense do Porto. E como é que vai funcionar? Nós vamos fazer uma pós aqui e, paralelamente, o mestrado. Então, os créditos da nossa pós, juntamente com professores que vão participar dessa pós, portugueses, farão as aulas na pós aqui, créditos desses que serão aproveitados no mestrado. E aí o aluno, ao invés de passar, às vezes, um ano lá com despesas caras na Europa, vai passar menos tempo só mais para orientação, pesquisa e a sustentação da sua dissertação. Então, os interessados na questão da pós também, os egressos, seja de qual faculdade que for, dentro da área de Direito e Administração, nós temos essas duas opções, né? Podem ligar para o telefone 3574-2611, procurar-nos também na faculdade. E lembrando que nós temos parceria também com a LFG e a Anhanguera, que é aqui bem perto da rádio, que é uma bandeira da Unifoz também, e que permite a participação de cursos online, tanto na área de direito, para preparação de concursos nível médio, nível superior, para concursos públicos, juiz, procurador, para preparação da OAB também. E a hipótese na Anhanguera, que tem uma série de cursos superiores que se podem fazer à distância. O indivíduo não pode fazer o curso de presencial, pedagogia presencial. Né? E nós que trabalhamos muito no campo, né? Sim. Sabe aquelas cidades pequenininhas que a gente ia lá, encontrava lá uma senhorazinha cuidando com dificuldade. Aquela senhora pode estudar e fazer um curso à distância. E é um curso que, talvez para o jovem que tem disponibilidade, não seja adequado, mas para um segmento da população, ele é muito adequado, é muito útil e também os custos são muito baratos. Pois é, infelizmente chegamos... Sim, o tempo é curto. Era assunto para muito tempo, né, para conversar com o Dr. Mike Dorato. A culpa é do Veraldo. Né? Culpa do Veraldo, tomou nosso tempo, Veraldo. Agradecer aqui ao Dr. Mike Dorato pela participação aqui na Transamérica Foz nesta manhã. Muito obrigado e sucesso aí em todas as atividades, tanto no âmbito público, né, como também no âmbito da Unifoz. Muito obrigado, a opção, em nome do Ministério Público, primeiro, a quem devo realmente a minha vida profissional. Eu estou fazendo 26 anos no Ministério Público, comecei em 90 e na comarca aqui, a primeira comarca minha foi Medianeira, voltei a Curitiba, depois fui a Formosa do Oeste, passei em Pitanga e estou aqui há 18 anos. Eu devo muito ao Ministério Público, já estou... digamos, uma fase de antiguidade, né? Já estão falando, eu já falo para as pessoas como fossem, né, parte da história, né? E até o meu procurador-geral eleito é do meu concurso, o doutor Ivonei Sforja, né? E eu fico feliz em saber que nessa passagem toda encontrei pessoas que nem o Pegorário, sabe? Porque são parceiros que a gente encontra, são parceiros que a gente talvez não se converse tanto, né, Pegorário? É, e a gente encontra na rua ali, pô, aquelas... Você estava falando, relembra, agora, né? Em 1999... falava-se de meio ambiente, tinha um congresso de meio ambiente, falava o que tinha que fazer, mas ninguém fazia. Na prática. Muito mais difícil. E fazer, né? Na prática nós fizemos. Fizemos. Temos muito orgulho disso, né? Inclusive, Guilherme, deixar aqui já em público também o convite, né, para o doutor Marco Orato, para o programa Histórias e Memórias. É, né? Eu ele ia já sugerir. Já faz parte já, claro, da história, né, de Foz do Iguaçu. Então vamos marcar um domingo aí, o programa que Bem, é apresentado é um pela Rita Araújo, sim, e por mim, né? O programa já fez um ano aí e vamos convidá-lo aí para um próximo domingo aí, das 10 ao meio-dia, estar ao vivo conosco aqui na Transamérica, um no programa Histórias. Eu vou trazer todas as minhas teias de área ainda. Muito bem. E obrigado pela participação hoje no Front. Entrevista que estará disponível na íntegra no site transamericafoz.com.br daqui a pouquinho, e eu chamo já o intervalo. Não esqueçam, daqui a pouco também tem o 7 a 1 da semana aqui nas ondas do Front Transamérica.